3192, vento 220 graus com 1 no meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 4, pista molhada, reporte campo à vista, a última aeronave avistou com 600 pés. Reportará com o campo à vista, tá 3192. Autorizado, chega da CARI, desde que mantenha 3000 pés, o ajuste na 0 no 4. Aguarde LS Zulu da pista 28-2231. Cara 3000 na CARI e LS Zulu, passaria 223, ora. Zulu November, informação em curso uísque, ajuste no 0, 1 no 4. Tá pronto para cópia? Eco Zulu November, informação em curso uísque, ajuste no 0 no 4. Tá pronto para cópia? Zulu November para Cipó, nível 050 autorizado, decola da pista 17, curva à esquerda, saída Lotar. Controle Salvador 119, decimal 35, torre 98, decimal 6, aciona 55 no 1, é Zulu November. Zulu November correto, chame pronto para o táxi, chame a torre 1 no 8, decimal 6. Volume 649, táxi Índia e Alfa, no ponto de espera da pista 28, chame a torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 4, uma boa tarde. Torre Salvador, iniciou a aproximação perdida, tá 3192. Gente, 3192, mantenha a proa, suba para 2000, chame controle 119, decimal 35. 1935, 3192, tá subindo para 4000, que é o da remetida, 3192. Gente, 4000, que é da RNAV. Controle Salvador, tá 3192. 3192, curva à esquerda proa correção, curva à esquerda proa 180. Tá 3192, no caso de falha de comunicações, manter essa proa por 2.0 milhas, após voo ir na proa de Cari, 3192. Proa 180, em caso de falha, 20 milhas, o Acari, tá 3192. O 92 vai ser o número 2 na aproximação, confie. Afirma, número 2 na aproximação, na 3192. 231, desça para 2.000 pés, o ajuste na 0 no 4, autorizado ILS Zulu da pista 28, reporte estabilizado no localizador. Faltará no localizador, desce para 2.000 na CARI, passaria 2231. TAM 9503 para São Paulo, Congonhas, autorizado nível 380. Decola da pista 28, primeira curva à esquerda. Saída será Gole. Vai manter a radial 259 de Salvador por 80 milhas e após prosseguir direto para Bridge. A Aerovia Upper Zulu 16. Controle Salvador 119, decimal 35, torre 98, decimal 6. Aciona 5504, TAM 9503. Autorizado nível 380 para São Paulo Congonhas, decola 228, primeira curva à esquerda, saída Gol, intercepta radial 259 por 80 milhas, após direto bridge, o controle 199.35, torre 198.6, transponder 5504, TAM 9503. TAM 9504, chame pronto para pushback finalmente. Reportará quando pronto no 11, TAM 9503. Aguarde, vamos coordenar com o controle. Curva esquerda pro 130. Esquerda 130, tá? 3192. Torre Salvador, Gol no 649. 649, está pronto no ponto de espera? Afirmo. A linha decola da 28, vento 210 graus, com no 4 nós. Controle Salvador, boa tarde, Gol no 925, sente uma informação, Vitor. A nave chamou o controle? Gol, Gol no 925, sente da Vitor, cruzando no nível 210. Gol no 925, acendo a identificação autorizada, chega de pit, desce e mantenha 050, o ajuste em Salvador 10 no 4. Gol 1925. Por 050, na chegada de pit. 1014, Gol 1925. Solo Salvador, boa tarde, Azul 4118, para Confins 360, com whisky. Azul 4118, está pronto para cópia? Pronto. Azul 4118, para Confins, autorizado nível 380. Decola da pista 28, com primeira curva à direita, na saída Gole. Mantém a radial 259 de Salvador por 80 milhas e após direto bridge, da Pesolo 16 até Confins. Confirmando após bridge direto Confins. Controle Salvador 119 decimal 35, torre 118 decimal 6, aciona 5594, azul 4118. Tá autorizado então Confins, nível 380, decola 28, curva à direita na saída, perfil da Gole, mantém a radial 259 por 80 milhas, voa bridge, Upper Zulu 16 até Confins, o transponder 55. 1-4 e controle de saída no 935 Azul, 4-1-1-8. Azul 4118, chame pronto para pushback acionamento, confirmando que a rota está direto bridge e direto com fins. Então, após bridge, eu mantenho a radial 259 por 80 milhas, bridge e após bridge direto com fins. Gente, 259, 80 milhas, bridge e direto com fins para o Azul 4118. Correto, chame para pushback acionamento, Azul 4118. 8. Fala Salvador, 3155, pushback acionamento, posição 7. Autorizado, chame para o táxi, então 3155. Autorizado, chama táxi, 3155. Fala Salvador, voo no 785, centro da UISC, solicita autorização de tráfego para o Galeão. Voo no 785, aguarde cópia. Guarda. Olha, autorizado 240 para o Gol 649. Gol 649, afirmativo, se me mantenha 240. Para 240, Gol 649. Está no ideal de descido, TAN 3192. E mil, TAN 3192? Ah, vai descer de 4000 para o início do procedimento, TAN 3192. TAN 3192, desse mantenha 3000 pés. Aguarde para prosseguir na descida. Esse mantém apenas aos 3 mil pés. 3 mil pés, 3192. Está estabilizado, passaria 2231. Passaria 2231, completo final semi-torre no 186. 10-8-6 até. TAN 3192, desce para 2 mil pés, o ajuste no 0-4, autorizado LS Zulu da pista 28, reporte estabilizado no localizador. 2 mil pés, reporte estabilizado no localizador, TAN 3192. Salvador, muito boa tarde, passageiro 2231. Boa tarde, 2231, no vento 220 graus com 1-4 nós, altímetro no 0-4, pista molhada, reporte campo à vista, a última aeronave que pousou avistou a 600 pés. Ciente, passaria 2223, vai informar avistando. Alô, 35, boa tarde, Azul, novembro, decolando na sua escuta. Azul, novembro, contato radar, está sob vigilância. TAN 3192, reduza para 1709, reporte estabilizado. Já mantendo, 1709, reporte estabilizado, TAN 3192. O 785, pronto para cópia? Prossiga. Bom, no 785 para o Galeão, autorizado nível 360, via Truísque 50. Vai decolar da pista 28 com a primeira curva à esquerda. Saída Gole, mantém a radial 198 de Salvador por 80 milhas. E após voa direto Bidev, Upper November 857 Porto Seguro. Após Porto Seguro, prossegue até a posição... Até Porto, a partir de Porto Seguro, Upper Zulu 16, até a posição Gruff, Upper Zulu 14 até Toquim. Controle Salvador 119.35, Torre 98.6, aciona 5501 no Gol 1785. Autorizado, Galeão 360, Upper 50, 28 decola, curva esquerda Gole até a radial, radial 198 até 80 milhas, direto Bidef, Upper November 857. Porto Seguro, Up Zulu 16, Gruff, Up Zulu 14, Toquim, controle 10935, Torre 10086, 5501 no transponder. Só retificando o Gol 1785, confirmando a posição Gole na radial 259. Então, retificando a instrução anterior, para manter a 259 por 80 milhas para após o Bidev. No 4, reporte Campo à Vista, aeronave à frente avistou com 800 pés. Portará Campo à Vista, 3192. 2231 no solo ao 02, livre à esquerda, chame solo 121 decimal 9. Livre à esquerda, 219. Vai prosseguir via Juliette e Alfa até o ponto de espera da pista 28. No ponto de espera, chame a torre em 198, decimal 6, ajuste no 04. No 04, via Juliette, Alfa no ponto de espera 18.6315, confirmando o tráfego da passareta. Afirmativo, vou entrar em contato com o passareta. Ok, obrigado. Passareta quebrou, aguardando o ingresso. Passaria 2231 vai prosseguir via Kilo, Pátio 3 e Remota 1-3 do Pátio 1, após. Kilo, Pátio 3 e Remota 1-3 do 2231. O 39503 para o pushback acionamento na posição 1-9. Estou autorizado, chame para o táxi, então 9503. Autorizado, pushback acionamento, 9503. Muito boa, ajudou 1755, informação Whisky. Zona 755, acione identificação, autorizado, chegada em pit, desse mantém o nível 050, o ajuste no 04. 050614. Autorizado ILS Zulu da pista 28, reposto estabilizado no localizador, o ajuste no 04, desse mantém a 2000. Autorizado ILS Zulu para o voo no 925, destino 2000, ajuste no 04. Tapa Tango Eco Zulu November, regra de voo modificada 21803, mantenha 3.500 pés. Confirme estimado para destino assim que possível, Eco Zulu November. Qual é o transporte estimado, querido? Confirme. É só o instante para o estimado. Sim. Avistando, TAM 3192, avistou com 450 pés. Sente livre pouso, vento 220 graus com 189, rajadas até 23. Sente, TAM 3192. Da proa 225 por aproximadamente 15 milhas. Autorizado, confirme a proa 1755. Proa 225. Ciente, autorizado, desvio de 1755. TAM 3567, desse mantenha 3.000 pés, ajuste no 04. 3.000 com 1014, 3567. Para o Brasil November, está estimando aos 30, o pouso. Ciente, acusou November. Pode considerar a restrição em Anto, TAM 3567 ou 0770? Afirmativo, desse mantenha 3.000 pés, 3567. Ciente, 3567. voltando de esquerda, pro 210, para evitar formações em 10 milhas. Confirme a aeronave. É o TAN 3567. Autorizado desvio, 3567. 3567. A vinda da chuva, enquanto estava fazendo o procedimento, estávamos com visibilidade boa. Quando estava na aproximação, chegou aqui a chuva, a visibilidade piorou bastante. Salvador, boa tarde, 3155, ponte espera pronto. 155, a linha decola da 28, vento 210 graus com 13 nós. A linha decola da 28, da 3155. 192. Rotan 9503 para táxi, 139 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando galeão. 399. 800. Objeto 5729 SN, identificação autorizada, chegada e pitch, desse mantenha o 060, o ajuste no 094. 1094, descendo para o 060, objeto 5729. Web 5729, vai fazer um desvio à esquerda, proa 225. Aproximadamente 30 milhas de informação possível. 755, informo que vai ultrapassar o localizador, confirme. Bom, 755 ainda tem pelo menos umas 23 milhas para o prolongamento do curso, senhora. Está antes da posição antes. 299. Informação, senhora? Ciente, 1755. Ok. Controle web 5729 para desvio de informação, mantendo a proa 225 por 30 milhas. Ciente, 5729. Pós direto, bridge. Tá ciente, gole 259 radial até 80 milhas. Após direto, bridge. Obrigado. Solo Salvador 4118 azul, posição 8 para o posto de acionamento. No 08, autorizado, chama para o táxi, azul 4118. Autorizado, chama para táxi. Autorizado, localizador, gol 1925. Prossegui para 2000, TAN 3567. TAN 3567, desça para 2000 pés, autorizado. O ILS Zulu da pista 28, reposto estabilizado no localizador. O ajuste na 04, 3567. Descendo para 2000, autorizado ILS Zulu, reposto estabilizado com 614, 3567. 1925, confirme estabilizado. 1925, estabilizado no localizador. Complete final, chama a torre 1925. Chama a torre 1925. O gol no 755 na proa de repeat. Ciente, no 755. 925, reporte campo à vista. Ciente, na 925. O Salvador, vou no 785 para pushback, acionamento. Estamos no gate 4. Mantenha no 1500 pés. Condições visuais, quilo romeológica. Gol no 785 para pushback e acionamento gate 4. No 785, o tráfego da Avianca já está realizando pushback, está agora só retaguarda. Após o táxi do Avianca, tem livre pushback e chame para o táxi, gol no 785. Após o Avianca, está autorizado o gol no 785. Por autorização para ingressar no corredor axé, se possível. Ok. Aguarde coordenação, mantenha-se no setor da ilha. Solo 4118 azul, tá com 105 a bordo, autonomia de 3 horas, alternando o galeão para o táxi. Quilo Romeo Oscar, suba para 2000 pés, voe na proa 110, sob vetor, o aeródromo está operando sob instrumento, 500 pés de teto e 2000 metros de visibilidade. Dan 3155, prossiga. Seria possível coordenar após gole com a direto Elts? 2018, obrigado, boa tarde, conta mais. O Azul 41, o Oceanair 6327, táxi via Índia e Alfa, vai da passagem a tráfego Embraer 190 da Azul e segue como número 2 até o ponto de espera da pista 28. No ponto de espera, torre 1186, ajuste 10, 14, Oceanair 6327. Táxi autorizado, Índia Alfa para o ponto de espera da 28, dando passagem ao Azul, prosseguir como número 2. Ajuste 10 no 4, torre 186 vai chamar, linha 327. O Eco Zulu November, mantenha 3.500 pés, condições visuais, frequência livre para coordenação e chame Centro Recife na 3325, alterna na 288 para serviço de informação de voo e alerta. Eco Zulu November. Torre Salvador, boa tarde, até 9503, ponto de espera da 28, pronto. Gente, a linha mantém 28. A linha mantém pista 28, até 9503. Salvador, boa tarde, bom carro, final. Vou no 925, visual com tráfego da companhia no pushback. Atema. Observando o tráfego da companhia no pushback, é o Avianca, que já vai iniciar um táxi após a passagem no Embraer da Azul, vai ingressar via Índia no Gate 1. Via Índia para o Gate 1, no voo no 95, frente dos casos. Concordo, descendo para 3.000 no 755. Webjet 5729, desse mantenha 4.000 pés, o ajuste na 0 no 4. 10 no 4, descendo para 4.000 pés, o Webjet 5729. No localizador, TAN 3567. TAN 3567, complete final, chame a torre no 186. 186, 3567. À direita. Confirmando, vai decolar do 28, manter a proa até 3.000 pés e após curvar à direita, na saída Momo, transição Flock. Controle Salvador 119.35, torre 118.6, aciona 5527, Oceanair 6394. Ok, grátis, gente, decola da 2, autorizada 340 Petrolina, decolando da 28, mantém 3.000 pés e após curva à direita, perfil da Momo Flock. Está sendo transponder 5527, controle após 1935, torre 18.6, Oceanair 6314. Oceanair 6314, correto? Chame pronto para pushback e acionamento. Chamarei 6314. Para o táxi, eu vou no 785, estamos com o POB de 178, autonomia de 3h30, alternando Campinas. Uno 785, vai aguardar tráfego da companhia agora ingressando na Índia, partindo gate 01, e após se prossegue via Índia e Alfa, até a ponta de espera da pista 28. Após decolagem da 28, vai manter a proa até 3 mil pés, para após curva à esquerda na saída Gole. No ponto de espera, Chumetor Rio, 98.